Passando Duna LF 17 no 4. 7 no 4, completa LF X-Ray, chama da torre 1-8-2-6. 2-8-6, obrigado. Vitor, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LF X-Ray, reporte localizador. Passará para 2.000 pés, o meu golpeiro. Sete no quatro, repassa a checagem, senhor Luzano. Tem baixo travado no 7-4. Tá, 3-2-2-6, prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1-0-1-4, reduza para 2-0-0-9. 3.000 pés, 1-0-1-4, reduzindo a 209, tá, 3-2-2-1. Salvador, boa noite, 3-3-4, passando 210, Bruno 60. Boa noite, 3891, acelera a identificação, desça para 4.000 pés, chegada Bonfi, o altímetro 1-0-4. 1-0-4, desce 4.000 pés, via Bonfi. Controle do TAM 3226, confirma está livre a restrição 050 em TAP. De altitude está livre, apenas reduzindo 2009. Ah, ok, obrigado. Só repetindo a 200, tá? 3-2-2. Tá 3-2-2, não pode apoiar a posição bomba? Mantém a torre de Lagoinhas, aguardando bom, 3-2-2-1, é o número 3. 4, corrija. Boa noite, controle Salvador, acelera a identificação, chegada Mari, desça para o 050. 050, chegada Mari, bom, no meio da Salvador, gol 1-8-0-6, seria a superstição, não? Confirme. Gol 1-8-0-6, comporto para a cópia. Sim, gente, está autorizado Natal 370 na Pesulo 10, decola da 1-0, curva à esquerda, saída é a Tuca, transição Zipar. Aciona o código 5140 e o controle 1-9-8. Autorizado conforme para Natal de V3-370. Rota para o de voo, apertura 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, pouca transição de par, 5-1-4-0, código transponder, controle Salvador de saída 1-1-9-8, voo 1-8-0-6. E completa a LS X-Ray, chamando torre 1-8-3-6, Romeu Golfito. Golfito. Golfe Vitor, aguarde autorização de pouso. Direto 597, após uma externa, estamos condicionados de automatizar. Afirmativo, evite redução e reposte na base. Passará. encarar o localizador, tá? 3226. Sétimo 4, solo aos 49, direita. Táxi. Em 121 desse mamado agora aqui. Gente, táxi 219, pode confirmar a informação anterior? Livrou a direita, já livrou, né? Tá na alfa, táxi 1219. Ok, vai chamar 1219 no sétimo 4. Você viu, tu faça a base curta, ok? Devido à sequência de instrumento aí na 10, base curta é parte final no 7. Paciente, Romeu Golfeto. Noite, gol no 714, prossiga na Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, gol no 714. Localizador passando o Donaldson 3226, quem é o seu? Gente, completa o IRS X-Ray chamando Torre 18316, TAN 3226. 18:30, até a volta, né? 07, passeio travado, Romeu Golfeto. Tu livre pouso no 7, 120 graus, 129. Vou romper. Torre, boa noite, eu tenho 3226, 2 milhas de cimbra com o trem baixado, travado visual. Gente, continua a aproximação, vai dando autorização de pouso. Gente, 3226. Considerando o chute de TAP, livre descida para 2000 pés, altímetro 1014, 1606. Aqui 1606, direto para 2000, considerando a restrição em TAP, 1606. Eu tenho 2 dormir e repouso, 120 graus, 10 mais. Livre pouso, tá, 3, 2, 2 mil. Solo 55 direito, 2 lado, Solo. 2 Solo, tá, 3226, boa noite, prossiga na Alfa Juliette para o portão 4. Alfa Juliette 4, tá, 3226. Livre descida para 3 mil pés, altímetro no 0 no 4. 3 mil pés no 0 no 4, 3891. Então, igual no 805. Assim. 05 no 3, aguarde para o puxo 1 minuto. Aguarde, agora 805. Avião MC redução 200 nós. 200 reduzindo 38 no avião. 4606, estabilizado com localizador, aguardando o glide e visual para a pista. Gente, completa LS X-Ray, chamando torre 18306, voo no 606. 86, obrigado, até já. É. 3891 não pode descer 2000? 2000 pés, LS X-Ray autorizado, reporte localizador 3891. 2000 autorizado X-Ray, reporta no LOC 3891. Boa noite, Azul 4062. 4062, boa noite, aciona identificação. Estou ciente dos desvios à esquerda. No término, Dodge TAP está autorizado. Desço para 3000 pés, o Azul 4062. Altímetro 1014. 3000 pés, 1014, após desvios, vou TAP Azul 4062. Zero cinco está livre para o feedback acionar no portão 3, ok, chão para táxi. Reduza para a velocidade de aproximação final, prosseguindo o ângulo da Gol, reduzido, chama torre 18306. Positivo, 18.6 já está completamente reduzido, está 3.89. Torre, boa noite, está 3891. Passou Simbra, embaixo checado com o campo à vista. 3891, informarei pista livre, próxima aproximação. Aguardando. Pô, sendo identificação, chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro 1014. 4000, 1014, web 5899, possível intacto, informação à frente. Informativo, direto e TAP. Obrigado. Zero meia, solo ao 03, direita, solo 12.9. Direita, solo 12.9, gol 1606, boa noite. Torre Gol 1805, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, 3905, Hora Delta, 9.700, TAM 3891, 0090 graus, 109, autorizado pouso, por cima 0. Livre pouso 90, 3891. Livre tarde, na direita, ponto de paratório, trabalho 1014. Taxa direita, curva ponto de paratório, 10, pronto, boa noite, 05. Entrei 5317 para você. Pode possível atualização, Belém? Afirmativo, cópia 121.9 553717. Trip 5317. Boa noite, Trip 5317, copia 380 para Belém. Yeah. Ok, Trip 5317 autorizado para Belém, nível de voo 380 pela APA Zulu 41, decola da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Trova, o controle 119.8 e transponder é 5151. Denúncia 9. Direita 219, agressa. Trova. 198 o controle e o transponder 5151. Correto, 5317 da Trip, champion para o posicionamento na remota. Certo, camarada, para o próximo. Boa noite, 3891. Então, 3891, tá ali prosseguir na Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette para o 8, 3891. Boa noite, 0521, 10 graus, 19, autorizado decolar, por cima 0. Decolagem, portão 0, 1805. Boa noite, Sideral 9971, qual é o horário previsto no plano, por gentileza? Uns 2 horas desta hora. Para o Salvador, Frame 258, para prosseguir na descida, informação alta. Frame 258, boa noite, acero a identificação, chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1014. 4 mil pés, 1014, ajuste, possível para de zona. Siga na proa de TAP. Roxa, né? 625. Tirar de TAP para 4 mil pés, né? 2.5. 05 decolou 07, controle 119, decimal 8. 098, 805. Controle, gol no 805. Contato radar na decolagem, suba 370, saída PUCA. Sabe 370 na PUCA, gol 805. Guadalona, geral para Tiro 84. Copa 084, to Copen, call. Round the on to this one, I know. What's going on? I know about Zero 84. Doutor Ab, 599, efetuando pequeno desvio à esquerda para 040 por 10 a 15 milhas, ok? Gente, no termo de desvio, a proa de duna está autorizada, desce para 2 mil pés. Web 5899. Ok, após desvios, 2000 pés autorizado na planta de dona direta, 59. Ok, Europa 084, clear to Madrid, flight level 370, the first airway upper, Whiskey 58, up to Romeo Echo Charlie, VOR, after upper Bravo 623, up to Fox November Oscar, upper November 857, and then you follow an accordance to the flight plan route. Take off runway 10, left turn to Puka departure and Alfa Romeo uniform transition, transponder 5141 and departure control frequency 119.80, read back please. Departure control frequency 119.80. And after takeoff, left turn to Puka departure, Papa uniform Charlie Alpha, Puka departure, and Caju transition, Alpha Romeo uniform transition. After departure, left turn to Puka, and Alpha Romeo uniform, and departure frequency 119.80. That's correct, Europa 084, call me ready for pushback and start up. Confirm, are you ready now to push and start? Yes, sir. Okay, clear to push and start, call me ready for taxi. QNH 1014. 1014, we hope you ready to taxi Europa 081. Federal 9971, na escuta? É, confirmando, a gente não tem mesmo plano aqui, Recife também não recebeu. Se eu puder entrar em contato com a companhia para agilizar na sala IS a situação do plano, eu agradeço aqui. Claro. Travado, 4062. 54062, 120 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, 509, boa noite, acelera a identificação, chegada a Mari, desça ao 070. 070 na Mari, 509, na Mari, 2500. Afirmativo. No 4, boa noite. Copia o 230 para Aracaju.